Paso número uno. Paso número dos. Paso número tres. No dice ritmo. Rock, rock, rock the pandita, rock, rock, rock the pandita, rock, rock, rock the pandita, rock, rock, rock the pandita, rock.